4 da madruga, ouvi bem. Acorda, a bolsa estourou, tem contrações, tá na hora. Sem previsão do 9-2 pra uma ambulância. Vamos pro hospital, percorrendo a pé a distância. O lixo reciclado não deu verba pro táxi, nem fudendo, imploro pro Copom. Solidariedade, vencemos a Via Cruz até a recepção. Correram pra sala de parto, 10 de dilatação. Como não tive um centavo pra ultrassonografia, não sei o sexo do bebê ou se tem anomalia. Nasceu, só apresentado pelo vidro do berçário. É um menino desnutrido, visivelmente mais magro. Só alegria ter assistente social falar comigo. Não senhora, eu cato papelão, não sou mendigo. Só entendi os dois PMs preparados na porta. Quando ouvi o estado, vai ficar com a guarda provisória. Enquanto spray de pimenta me contém, sarcasticamente a puta diz que é melhor pro neném. O obstetra já devia tá alerta pra dar um salve com o surgimento da criança certa. Alô juiz, apareceu outro filho de esfomeado. Da canetada e trafica pro cliente no aguardo. Não tem mais canção de Nina, primeiro passo e beijo. A mão suja do playboy assaltou meu berço. Dorme neném que a justiça vem pegar. Papai não tem dinheiro e não proíbe de te criar. A mão do rico assalta o berço pra depois traficar. Criança pra drink boy, travessa, estuprar e matar. Dorme neném que a justiça vem pegar. Papai não tem dinheiro e não proíbe de te criar. A mão do rico assalta o berço pra depois traficar. Criança pra drink boy, escraviza, estuprar e matar. Dia da alta não é festivo, é depressivo. O crime premeditado me faz pensar em suicídio. É foda ver registrado no nome de um bacana quem teve no ventre da minha mulher por 40 semanas. Na vara de infância a preocupação não é segurança familiar, é atender a burguesa que não pode engravidar. Não é preciso de inseminação artificial, é só esperar a fecundação de um mandado judicial. A mesma mão que através da caneta me assalta aceita qual chocó na favela, nível bengala. As crianças em severa situação de risco, tô em Ipanema, Leblon, Asa Norte, Paraíso. A intensa corrupção de menor nesses antros converte herdeiros em carniceiros desumanos. Meses se vão e eu me sinto escravo leiloado, que o feitor mora arrancado, filho do seu lado. Sem nenhum tipo de assistência jurídica, parei de sonhar com a reinserção gradativa. O tribunal prefere abastecer comércio de gente do que da tutela pra pai biológico indigente. Devia ter ouvido o mano da antiga, é só olhar o cativeiro, repor a água e dar comida. Se tivesse tentado as Ducati com lança-morteiro, talvez a mão do rico não tinha assaltado o meu berço. Dorme neném que a justiça vem pegar. Papai não tem dinheiro e não proíbe de te criar. A mão do rico assalta o berço pra depois traficar. Criança pra drink boy, escraviza, estuprar e matar. Dorme neném que a justiça vem pegar. Papai não tem dinheiro e não proíbe de te criar. A mão do rico assalta o berço pra depois traficar. Criança pra drink boy, escraviza, estuprar e matar. Não posso permitir que meu filho acabe com a língua cortada por um alicate, comendo fezes, ouvindo palavras racistas, como a menina na mão da procuradora de justiça. Só por milagre não vai ser jogado pela janela num plágio dos Nardoni, no caso Isabela. Mesmo iletrado e sem influência política, vou mostrar que é o carroceiro, que o motorista xinga. Fiz meu drama, comoveu a tia do conselho tutelar, que me deixou ver a babá saindo pra passear. No dia fingi que eu tava satisfeito, mas gravei o trajeto, horário e o endereço. 24 horas depois, uma faca no pescoço. É meu filho nesse carrinho, não grita socorro. Fugi, mas fui filmado por vários circuitos internos. Que ironia, agora sou procurado por sequestro. Hoje é o 10º dia da minha fuga. A foto no jornal me entregou pra um filho da puta que achou estranho um homem com bebê.